Salvador, muito bom dia. Aqui é o Golf, em Informe Quebec, parte 1, posição 7, seleciona reboque para a posição 11. Golfman Quebec, autorizado, reporte o término. Que graça. Firmo no 172, pedaleiro de pouso, pista 1-0, o vento no 60 graus, 1-3 nós, em forma pista molhada. No 172, o sol 89, ele vai à direita, se autorizado o taxi alfa, a conta no 11, o tempo sugerente. No 172, do ponto da asa de leste a alfa. ela. É. Comando Wolf em Bombing Quebec, saindo de reboque, aeronave parqueada na posição 11, obrigado, grato, bom dia. Change, Wolf em Bombing Quebec, Espanha.

Aurora, identificação do seu pai 206, sou o Salvador, no geral 3, direto de TAP, chega da Mara. Ativo o altímetro 903 em Salvador. 179, Baltimore. Yeah. for that operation. Zero com a parte de aproximação, ele é assistindo a Salvador, é 1 no 8 do final do 5. 3170, boa noite, existe 1013, tem o pouso de 10, o vento 030 graus, 069. Autorizado pouso, 310, no 3170. Santos 170, solo 04, libera direito, está autorizado o táxi, é Alfa Juliette, de posição 0841. Direita, após Alfa Juliette, para o 28, Santos 3170. Informa a pista molhada e escorregadia. Direita 170. Norte, azul 14 no meio, informação Alfa, Delta 1, 5-0. Azul 14 no meio, finalização de Super 2 no 3, Salvador 1-0 no 3, e o WhatsApp chega na mais. 2000 pés, 2013, calibrada velocidade? Sério.

extensão desse cruzeiro 50, Chile da Mar. Fica 50 mares, 3520. Dois no meio, complete o curso na CLS, chama a pessoa, aventura, 1-8, sinal 9-5. 8-9-5, bom, obrigado, pode ver. Torre Salvador, boa noite, azul 4-2, no meio, a 2 milhas para o externo. 2 no meio, boa noite, hoje se eu tinha 3-0, 3-3 de pouso, pista no zero. O vento variável com 2 nós, de forma pista molhada, espera dia. Sente, ele repousa com a 2 no 3. Fica atento ao sinalizador ao meio. Alfa Kilo 4-3, Possivelmente posição 314. 2-1-6, uma boa noite. Para 2 hotel, o time é Salvador, mas é uma 3. Para final, ele é 2000 competitivo, agora é o ILS. 352 já. Temperatura, tá 3, 5, 2, 0. Tá. Ele tá, 3, 5, 2, 0.